Hélio Lima, voe, rotatória. Rotatória pro Roberto Hélio Lima. Quebec C, estimado de pouso em Barra Grande. Lamento que é de nós. 270, autorizado, senhor preenche táxi. Para táxi, no 270. Kilo Romeo Oscar para Siri. Kilo Romeo Oscar autorizado Siri, nível de voo 045, sai no corredor Axé, curva direita, pista no 7, 0153 é o código, 198 é o controle. 198-4235, uma boa. Controle Salvador, boa, azul 4235, decolou na escuta. Azul 4235, contato radar na decolagem, submantenho 360, após 2000, direto da EL. Ciente, 360, após 2000, direto da EL, 4235. Estabilizado ILS, Campa Vista, C3604. 3604, complete a aproximação agora com a torre em 118.612. 26, obrigado, boa. 191, cruzou 140, chama agora Recife nas frequências 1251, alternando 33, decimal 25. 251-3325-3191. Kilo Quebec C, a frequência livre. Até o regresso. Tá furando uma área, boa, 9234. Ciente. 0 graus, 1 presa. 110 com 13 nós, tem livre pouso na 10, na 3604. Frequência livre, quilo Quebec Serra, 1-2-3-4-5. Comete Alilima, informe visual com campo. Porta lá, visual com campo, Roberto Alilima. Oscar autorizado, ingresso no 735, reporta linha de pronto. Duna, descendo para 2000, tá 32, 16, 1016. Duna, 1016, descendo para 10. Romeu de Ale Lima já avisou com o campo à sua direita? Visual com o campo, Romeu de Ale Lima. Para ingresso no circuito de tráfego, chama agora a torre Salvador em 118, decimal 62. 118, 62, é grato. Torre Salvador, Papa Romeu, Romeu de Ale Lima. Papa Romeu, Romeu de Ale Lima. Siga final no 7, aguardando pista livre. E final no 7, aguardando pista livre. No quilo Romeo Oscar, já pode estar pronto? Gente, a linha e agora, eu tenho um tráfego que vai cruzar a final da... Corrigindo, vai cruzar a 17, ao tráfego da 90. Júlio, boa tarde, para Carlos Lorenzo? Autorizado que Salvador Carlos Lorenzo, no meu pé, sai no corredor Oscar, curva direita, pista no 7, 0160 é o código, 198 é o controle. Julie, cotejamento correto. No pote 4, me confirma o PLB? Meia dúzia. Acionamento táxi de decolagem com a torre 18-6. Romeu Oscar, decolagem autorizada no 7, vento 1, 1, 0 graus, 9. Autorizado via Pátio de Alfa, ponto de espera, chame torre 286. Pátio de Alfa, ponto de espera 286, gol 1270, ok. Prossiga, Papai Romeu, Romeu Oscar Bravo. Oscar decolou 18, controle 119, decimal 8. 3604, solo 18, a livrar no 219. Trips, corrigido. Papá, Romeu, Romeu, Charlie Lima. Pouso autorizado no 7, vento 110 graus, 139. Autorizado no 7, já está na longa final. Ciente. 3604, bom dia, para seguir a táxi Alfa, reporte antes da Juliette. E Alfa, estará na Juliette, então 3064. Autoriza voar direto Siri, 2500, faz seu. Autorizado direto Siri, 2510. Azul 4076, a identificação desse mantém 050, chegada na área. Azul 4235, chame Recife agora em 1251, alternando 3325. 251-3325, 4235, boa. 3216, livre aproximação, acusa estabilizado no localizador. Informa estabilizado, TAM 3216. Desça para 4.000 pés com 1.016. 4.016. 3.004, vai dar passagem ao Gol, depois ingresso para Juliette, portão 08. Vai dar passagem ao Gol para o 08, está 3.064. Gate 8, 3604. O Gol vai e a Índia e o Sam tá ingressando aqui na Índia. É isso mesmo, é porque na hora que você estava ingressando ele estava passando. Ok. Azul 4033, puxa acionando no 03, chama pra emitir táxi. Puxa acionando no 13, mas no 033, deixa passar. Romeu, Romeu, Charlie Lima, solo 20, qual pátio? Pátio 13, pátio da Infraero? Gente, então libera-se na esquerda, na Quebec, taxi via Mike e Lima, na Lima chama o solo, 1219. Estabilizado ILS, TAM 3216. TAM 3216, complete a aproximação agora com a turma em 118.612. 118.612, vai chamar. Controle de Salvador, muito boa tarde. Tipo Papá Romeu Lima. Romeu, Romeu, Tia Lima, pode prosseguir em frente. Pode estar azul, frio sobre o voo em Morro de São Paulo, acionado 0133, com dois a bordo. Continuar. Romeu, Romeu, Charlie Lima, tá na escuta da torre? Mantém as condições visuais, 500 pés, direto do Morro de São Paulo, pra minha escuta permanente, forma livrando a CTR. É informado, CTR e o Papá Romeu Lima. Confirmando a intenção é prosseguir pelo litoral? Afirmativo, pelo Farol da Barra, passar o farol. Ok, então prossiga no litoral sul de Salvador, informa através do Farol da Barra, trigo para o Romeu Lima. Camarada, Farol da Barra, Lima. Só fique atento, tipo Papa Romeu Lima, fique atento ao tráfego do Romeu Oscar Bravo, efetuando a travessia da Baía dos Santos, um helicóptero a 500 pés também. Está atento ao tráfego do Romeu Oscar Bravo, vai ficar atento ao Papa Romeu Lima. Romeu Oscar Bravo. Que sorte te dou nome de trânsito. Turno 1-0 graus, 1-3-1. Ok, autorizado o pouso, cabeceira 1-0, ajuste 1-0-1-6 para o TAM 3-2-1-6. Turno 270, decolou os 2-3, controle em 1-1-9, decimal 8. 0-9-8, com 2-7-0, bom dia. Bom dia. Comandador, bom dia, agora 2-7-0, decolado. Turno 270, bom dia, contato na radar de decolagem, sub mantém 360, após 2000, direto da aero. É, confirmou a última informação? Após 2000, direto da El. Foram 270. Após 2000, direto da El. 270, direto 360. Triplo Papa Romeu Lima, tráfego do Romeu Oscar Bravo à sua frente. No, na vertical do farol da barra. Já avisou? Romeu Oscar Bravo visual com o Triplo Papa Romeu Lima. O 9224, livre aproximação, descida para 2000 pés, acusa estabilizado no localizador. 2000, livre elétrico, será em capital 9224. Romeu Charlie Lima, pode prosseguir o táxi em frente. Vai contornar o pátio principal, passar pelas posições 8, 7. Próxima posição 5, o senhor vai entrar à direita, tá ok? Lá é o pátio principal, pátio 3. Táxi autorizado, Vitorinho de Juliette, reporta para ingresso. Táxi. E India Alfa, ponto de espera, Semi Torre 186, azul 4033. India Alfa, ponto de espera, 286, obrigado. Tudo, senhor. Ali mantém o 1-0, azul 4033. Ali mantém o 1-0. 3-2-1-6, solo 2-5, ao livrar 1-2-1-9. 2-1-9, 3-2-1-6. Livra. Pode entrar aí à direita, sua direita, tá ok? Isso, aí já é o pátio 3, ok? Pátio geral. 033, decolagem autorizada no 0, vento 1-0-0 grau, 1-3-9. Tô na Alfa. 3-2-1-6, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, porção 10. Alfa Juliette, 1-0, 3-2-1-6. Solo Salvador, Web, F4-1, posição 7. Da informação mais nível 340 para Guarulhos. 6741, autorizado Guarulhos, 340 via para o ISP 50. Subida da EL, Leda, Bidef, primeira curva direita após a decolagem. 5434 é o código e 198 é o controle. 7741340 para Guarulhos, saída da EL, Leda, Bidef. Transponder 5434, controle 598. Resta para posicionar, minha 741. Vai para posicionamento, né? LS 9224. 9224, complete aproximação e chame a torre, Salvador. É 1-1-8-6-2. 286, boa. O meu fica bravo, já avisou com o campo? Olha aqui, senhor. Gente, tome quando visual. 24, reporta o trem de pouso, baixa travada. Reportará. Dito ao nível de voo 240. Pista no 7, 1-1-0 graus e no 4 baixo. 240. 240, Bono 270. Afirmativo, chame o centro Recife 251, alternando 3325. 251-3325, Bono 270. Salvador, batalha azul 4033, saída da El. Azul 4033, contato radar na decolagem, submantém ao 3160, saída da El. Gente da El pro 160, vai subir com a 033. Juliette Rio Bravo. Tony 0122, o transponder. Azul 4076, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 1016, livre LS, curso estabilizado no localizador. Para 2000, localizado LS, 4076, estabilizado. Papá Romeu, Zulu, Hotel Romeu, confirmando o transponder alocado. Autorizado com SINS 400, via 3 Zulu no 6, subida da El, Leda, Bridge. Curva direita após a decolagem. 5452 é o código, 198 é o controle. Confirmando a opção de código 0222. 0222. Confirmando é um Charlie 206 com quantos controle B e a procedência? Era curva direita, 5452 no transponder. 198 é o controle, 35267. Correto, senhor, para o estacionamento, 5267. Chamará, 5267. Ok, gente. Controle Salvador, papapá, até a copiante. Descendo agora para o nível 1, 70. Papapá, Serra Fox, pressione a identificação desse mantém ao 070, chegada à área. Identificou, vai descer, mantém o 070, chegada à área, Serra Fox. O meu Oscar Bravo já avisou com o campo? Aqui, senhor. O meu Oscar Bravo? Oscar Bravo já avisou com o campo, senhor. Chame torre agora em 718-612. 6, bravo. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Vitor, Índia Juliette. Papatango Vitor, Índia Juliette, submantém o número pés em condições visuais, vai cruzar com o helicóptero 500 pés à sua direita, próximo ao farol de Itapuã. Informe através do farol da barra. Ciência do helicóptero, reportarão através do farol da barra. Se possível, eu solicito atenção para 2500. Aguarde para subida, Vitor, Índia Juliette. Ciência, aguardará, Juli. Bravo. Dada colapso no 7, 1-1-0 graus, 1-4-9, o exclusivo. Ou 1-9-2-2-4, solos 3-1, direita, solo 1-2-1, acima 9. Lembrei a direita, 1-2-1-9, 1-9-2-2-4. O meu Oscar informe para descida. Solo, voo 9224, Lebrona, taxa IR. 9224, taxa autorizado via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 2, 9224. Esquilo Zulu, decolou 32, controle 19.8. 19.8, Zulu. O meu acabamento não dá parte. norte, a porta controlada no solo da Bata. Romeu, Oscar Bravo. Bravo. Achei, informe pra ver, fala da barra. Tranquilo, autoriza a voar direto, Cairu, Rio Pés. O Rio Pés inicialmente no litoral, Whisky Rio Zulu. Faça um check no seu equipamento transponder. Planeta normal, 0162. Ok, agora recebendo 0162, normal. Direto, Cairu, no Rio Pés, autorizado, Whisky Rio Zulu. Azul 4076, complete a aproximação e chame a torre, Salvador. 728-62. 786, tá morto. Boa tarde, 4076 da Azul, fachada travada na final. Azul 4076, 1110 graus, 14 nós. Autorizado pouso, pista no zero. Pousa a pista 1-0. Romeu Oscar Bravo, solo do lado. Solo 3-4 no código de frequência, Romeu Oscar Bravo. Desça para 3.000 pés, o altímetro 1-0 no meia. 3.000 pés, 1-0 no meia, gol no 7-4. Azul 4033, chame Recife agora, 1-2-5-1, alternando 3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-7. Juliette, direto para o destino, Cairu. Autorizado o DCP, Cairu, autoriza 2500. Aguarde para 2500. Aguardará. Pronto para o lançamento, Juliette Dia Bravo. Juliette Dia Bravo, livre lançamento, informe para a descida. Informará, Bravo. A Foxy antes desça para o 050. Sierra Fox e antes. Consiga. Desça para o 050. Nível 050. Livre aproximação, desça para 2000, acuda estabilizado no localizador. 2000 pés, reportará estabilizado no ILS, ou no 754. Vitorino de Juliette, aguarde para 2500, está cruzando com um point de 737-800. 1000 pés, 1500 pés acima. Até Romeu, informe visual com campo. Negativo, senhor. Informe quando visual com campo. Zulu até Romeu. Não recebeu Zulu até Romeu. Zulu até Romeu, informe quando visual com campo. Ok. Ok, em Palmaral, Zulu Tango. Esquilo Zulu, frequência livre 12345, chame no retorno. 38, direita, solo 12909. 12909 à direita agora. Mostra, desça em condições visuais, frequência livre 12345, chame para o retorno. Solo Salvador. Guardião. Boa tarde, azul 4076, Negro. 4076, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, azul 4076. Se a Foxiante desça para 3.000 pés, o altímetro em Salvador 1016. Vai descer para 3.000 pés, o estado 1016, se a Foxiante. Boa tarde, Romeu, visual com campo. Boa tarde, Romeu. Para ingresso no circuito de tráfego, chame agora a Torre Salvador em 118.612. 118.612, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, bom dia. O Papa Romeu Zulu, até Romeu, rotatória. Papa Romeu Zulu, até Romeu. Reporta rotatória, tem um Boeing final de 10 milhas. Gol 1754. 1754, complete aproximações, chama a torre Salvador em 118.612. 118.612, 754. Se a Foxyank livre IRS, desça para 2.000, acusa estabilizado no localizador. Apareceu para 2.000, acusa horário estabilizado no IRS. Para lançamento do desça em condições visuais, acuse cruzando 2500 pés, Juliette, Índia Brava. Só confirmando o tipo do equipamento? Copiada. Descida para 1.000 pés, 1016 no altímetro, fique atento ao tráfego do Whisky Lulu, sua retaguarda. A 1.000 pés, com destino a Cairo Lorenzo também. Afirmativo, descida 1.000 pés, chame-o na livre, coordene. Hotel Romeu, informarei disponível. Ah, ciente, Zulu, hotel Romeu. Eu não vou dizer que é a sua vida de abraço.